Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãs e irmãos, é com grande gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje é um dia muito especial, ontem foi um dia muito especial. Lembramos da Reforma Protestante. Cuidado, porque cada ano que passa é mais forte no Brasil a celebração do Halloween, justamente no dia da reforma. Mas para nós que cremos em Jesus, é muito importante lembrarmos que esse é o dia da reforma, reforma da Igreja. Importante para os católicos que, após a reforma, também, aos poucos, vem realizando as reformas. Talvez não na velocidade que todos desejássemos, mas muitas coisas que eram realizadas na Idade Média foram abandonadas. Houve um primeiro momento de reação da Contra-Reforma, mas se dermos um salto, olhando para o Concílio Vaticano II, no século passado, muitas coisas têm sido reformadas e desejamos que todas sejam reformadas. Os protestantes também, que nasceram nesse período, reformaram muitas coisas em suas vidas, nasceram e nasceram como um povo que estava pronto a reconstruir, a renovar a aliança com Deus, a reformar a Igreja. E nós hoje temos que dar continuidade a essa obra. Não posso me esquecer de modo algum de um dos maiores líderes cristãos, para mim, um modelo, não perfeito, é claro, mas um grande modelo, moderno, que nos aponta para muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina, que foi Wesley, e a vocação dos primeiros irmãos, ainda anglicanos, que estavam no movimento metodista, não era igreja, era o movimento de santidade, e perguntando ao Senhor qual era o propósito de Deus para eles. Discerniram então, o Senhor lhes falou ao coração acerca de reformar a nação, particularmente a Igreja, e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Portanto, o dia da reforma é muito importante. E que nós mantenhamos esse desejo de reformar oração, desejo e engajamento, envolvimento, comprometimento. Reformar essa nação, particularmente através da reforma da Igreja, diariamente, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento da história da Igreja, há 500 anos atrás, mais de 500 já, porque foi em 1517, então já passamos de 500 anos, e que nós continuemos com essa atitude. sintetizada nessas palavras: reformar a nação. Para reformar a nação, nós precisamos reformar a igreja. Não há outro caminho. Para que a igreja seja a expressão da santidade bíblica sobre a terra. Que Deus nos abençoe depois de um mês que encerramos, o mês de outubro. Agora iniciamos o mês de novembro e que Ele nos abençoe a continuar nesse propósito. Uma saudação especial também, não posso deixar de fazer, aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Galileia, aqui em Entre Folhas. Um grande abraço a cada irmão e cada irmã. Porque nesse mês de novembro estamos celebrando um ano de vida, um aniversário. E esse propósito de reformar a nação, de reformar a igreja, espalhar a santidade, é o propósito que nos move. O movimento pentecostal, surgido no final do século XIX, mais fortemente e com origem específica, propriamente dito, no início do século XX, nasce também com a presença de muitos batistas, muitos congregacionais, muitos metodistas e muitas outras pessoas que participavam desse movimento de avivamento. Como esquecer da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa, e a Assembleia de Deus, particularmente no Brasil, com dois irmãos missionários suecos que trouxeram a visão pentecostal que vem do movimento de santidade. E esse movimento de santidade, levado à busca plena do Senhor, da santidade do Senhor e do batismo no Espírito Santo. Que bênção tudo isso e que bênção estarmos iniciando esse mês e que essa seja a motivação dos nossos corações no dia de hoje. Feita a saudação e essa breve palavra, eu deixo também com vocês uma postagem, mais uma vez, com muita alegria, do nosso irmão em Cristo, Everson, da cidade de Atibaia, em São Paulo, que diz: Deus é a nossa paz, o nosso refúgio, a nossa alegria, a nossa esperança. E nos convida, levante os olhos para o alto. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 25. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Espere em Deus. Não duvide. Creia. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para baixo também. Quero aproveitar aqui, faço um parêntese. Não fique olhando para baixo. Quem olha para baixo se alimenta do pó. Quem faz isso é a serpente. Não temos que olhar para as circunstâncias. Olhe para Deus. Olhe para o alto. Olhe para Deus, que está no controle das circunstâncias. Ele nos deseja um bom dia e que o Senhor nos abençoe, e nós fazemos o mesmo agora. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Êxodo capítulo 34. Estamos caminhando para o final desse livro. Façamos a leitura. Então Yahvé solicita a Moisés: corta duas placas de pedra, semelhantes às primeiras. Sobe a mim, na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, ao romper da aurora, subirás o monte Sinai e lá me aguardarás no alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida, Moisés cortou duas placas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como Yahvé lhe havia orientado, e levou às mãos as duas placas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel. Que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos, curvou-se com seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. Em seguida, suplicou: Yahvé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco. Ainda que esse povo seja teimoso, insubmisso, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Então disse Yahvé, o Senhor: eis que estabeleço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma, todo esse povo no meio do qual estás verá a obra de Yahvé, porque obra tremenda é a que farei contigo. Fica, pois, atento, para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus. Porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é Zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas do seu sacrifício. E escolhas esposas para teus filhos dentre as filhas deles. quando elas se prostituírem seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa de Matzot, pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos, sem fermento, como te ordenei, no tempo certo, no mês de Abibe, porque foi nesse mês de Abibe que saíste do Egito. O primeiro que nascer de cada ventre me pertence, todos os machos, dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros, cabritos. Resgatarás com o pagamento da oferta de um cordeiro. Cada primeiro filhote, perdão, de jumento que nascer, porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca, resgatarás por meio do pagamento de oferta todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, contudo, descansa no sétimo dia, tanto na época de arar como na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do teu povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano Deus de Israel. Porquanto expulsarei as nações da tua presença e alargarei o teu território. Quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus, ninguém tentará conquistar a tua terra. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não abandonarás sobra alguma do sacrifício da festa do Pessá, a Páscoa, da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da própria mãe. Disse ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele e Moisés lhes falou. Depois, aproximaram-se todos os filhos de Israel e transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no alto do monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Todas as vezes que saía e compartilhava com todos os israelitas tudo o que havia sido ordenado, eles viam que seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus pela sua majestosa e bendita palavra, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, pela sua graça, pelo seu favor imerecido para conosco, pelo seu amor revelado plenamente em Cristo Jesus. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor pelo Santo Espírito que nos sela, nos dando poder, nos dando fruto do Espírito e nos dando os dons. Que o Senhor opere essa obra maravilhosa em cada vida que está ouvindo esta palavra. Há três grandes sinais. Eu vou abrir aqui um parêntese. Há três grandes sinais que caracterizam o novo nascimento. Meu irmão, minha irmã, compartilhei isso ontem com a igreja. Se nós olharmos o texto de Atos 9, anote isso depois, ou anote agora. Três coisas marcaram o novo nascimento de Paulo no caminho de Damasco. Primeiro, vem uma luz do céu sobre ele e o cega. E depois de 3 dias, quando Ananias ora por ele, ele vai começar a enxergar a vida toda sob uma outra perspectiva. Alguém que nasceu de novo, necessariamente passa a enxergar a vida sob a ótica de Deus, dentro do prisma de Deus, dentro da orientação de Deus, da perspectiva de Deus. Se alguém nasceu de novo, de fato, não é só membro de igreja. Se nasceu de novo, mudou a visão. Se nunca houve mudança de visão, amigo, é hora de você começar a pensar. Aliás, não pense muito, não. Hoje mesmo. Entregue o seu caminho ao Senhor, se converta, porque alguém que nasceu de novo, em algum momento, mudou radicalmente a visão. Paulo ia para matar, Saulo ia para matar os seguidores de Jesus. No caminho, ele encontra com o Senhor, declara: quem é, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo tem 3 dias para refletir, e com Ananias impondo as mãos sobre ele na casa de Judas, não Iscariotes, um outro Judas, lá em Damasco, ele começa a enxergar sob uma nova perspectiva. Se alguém nasceu de novo, enxerga a vida do ponto de vista de Deus. Não mais do seu ponto de vista. Ponto. Há uma nova visão. E se nunca houve na sua história um momento ou um processo que o conduziu a uma nova visão, então esqueça, você é membro de igreja e não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não vai para o céu. Não está aliançado com Deus. Só é nascido de novo quem teve uma mudança de visão. De perseguidor dos cristãos, Saulo, ganha a visão de ser agora um pregador de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o novo nascimento é caracterizado, é o Espírito Santo quem me manda repetir essa palavra. O novo nascimento é caracterizado no texto quando Saulo é lançado em terra. Vai ao chão mesmo. Se estivesse caminhando, foi lançado ao chão. Se estivesse a cavalo, a camelo, o texto não descreve, de qualquer maneira, foi para o chão. A segunda característica do novo nascimento, que foi consolidada com a oração de Ananias sobre Saulo na casa de Judas, é que as convicções que ele tinha foram lançadas no chão. E ele abandonou as convicções que tinha de matar cristãos para agora tornar-se um cristão e um pregador, tanto para os gentios como para a casa de Israel. Aleluia. Irmão, irmã, preste atenção. Se você tem uma aliança com Deus, primeiro, você ganhou uma nova visão em algum momento. Segundo, as suas antigas convicções foram lançadas por terra. Foram para o chão mesmo. E você ganhou uma nova perspectiva de vida. Agora eu vou repetir a frase. Se nunca houve um dia ou um processo para aqueles que nasceram na igreja e vêm num processo de formação cristã, mas se nunca houve um momento ou em um culto ou em um acampamento, mesmo você que cresceu diante da igreja, em que as suas convicções foram todas alteradas, e que você se notou então, você notou, percebeu que, mesmo bem intencionado, não era um trabalhador para Deus, antes pelo contrário, era um perseguidor da obra. Às vezes um crente de igreja que dá sempre opiniões carnais e que atrapalham a obra espiritual, como Saulo. Bem intencionado, teólogo, formado com Gamaliel, fariseu de fariseus, mas atrapalhando a obra, perseguindo cristãos. Quantos crentes que perseguem o verdadeiro cristianismo e precisam de uma reforma? Bendita seja essa transformação, essa reforma, que o Senhor quebre esse vaso e faça de novo. Que normalmente Deus não reforma, normalmente, em geral, salvo as exceções, em geral Deus não reforma, Deus faz de novo, quebra e faz de novo, lança por terra e faz de novo. Em segundo lugar, eu quero te dizer que fazer parte do povo de Israel significa ter as suas convicções alteradas por completo e se tornar, significa se tornar um seguidor de Jesus e um pregador. Pode não ser um pastor, mas você vai ser uma testemunha onde tiver. E você vai ter desejo de Deus, assim como a corça suspira pela corrente das águas, você vai dizer: assim por ti suspiro a minha alma, ó Senhor. Ah, pastor, eu não suspiro, não, pela presença de Deus. Para mim, um culto no mês, um culto a cada 2 meses, 3 meses, tá bom. Levo uma oferta, mando uma cesta básica para alguém. Sou uma boa pessoa, de bom caráter. Fariseu de fariseus. Até tenho uma boa formação bíblica. Como o Saulo tinha com Gamaliel, eu também tenho uma boa formação na minha denominação. Eu quero te dizer, meu irmão, você não nasceu de novo. Para que você nasça de novo, é necessário que haja uma ruptura com um velho projeto, o odre velho, e que você comece uma nova vida. Suas convicções têm que ser lançadas em terra. E quando Deus impor as mãos sobre você, você vai se tornar um instrumento para Ele, tanto para os que estiverem próximos a você, como aos gentios, como a casa de Israel, ou seja, você vai ser um obreiro de Deus. Terceiro. Em terceiro lugar, você precisa dizer: quem és tu, Senhor? E quando ele falar: eu sou Jesus, você vai dizer: o que queres que eu faça? E você vai observar. E vai fazer o que ele mandar, porque ele é Senhor. Você só se converteu e só experimentou o novo nascimento se você, de fato, tem a Jesus como Senhor. Não há nenhuma possibilidade de aceitar Jesus como Salvador dos pecados e não aceitá-lo como o Senhor da sua vida, aquele que manda. Ele manda e você obedece. E ele manda segundo a palavra. Então você só nasceu de novo com três marcas. Primeiro, você recebe uma nova visão. Segundo, você recebe uma nova perspectiva de vida, trabalho, projeto. Tudo mais fica para trás, fica lançado no chão, por terra, cai por terra. Terceiro, você reconhece que Senhor é Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Se você o tem chamado de Senhor, não só chamado, mas está debaixo do seu senhorio, do seu comando, da sua autoridade, então você nasceu de novo. Se não nasceu de novo, hoje é o dia. Dobre o seu joelho, onde você estiver, na primeira oportunidade que tiver, e diga: Senhor, eu quero aceitá-lo como Senhor da minha vida, como Salvador. Muda a minha visão, muda os meus projetos, lança tudo por terra. Que eu não enxergue mais a vida como eu enxergava. Que eu não tenha mais autonomia como eu tinha, agora eu tenho que ser conduzido como Saulo foi conduzido. Ser conduzido pelo Senhor, ser conduzido por outras pessoas mais maduras espiritualmente. Eu seja subordinado ao Senhor. E eu reconheça que tu és Senhor. Segundo. E terceiro. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Fale isso para Ele. E alguém só é batizado no Espírito Santo se tem três características. Igreja de Entre Folhas, de novo. Você só foi batizado de fato. Você pode ter tido experiências verdadeiras, mas pontuais, momentâneas. Você só foi batizado, inserido, submerso na dimensão do Espírito Santo, se aconteceram três coisinhas. Primeiro, você é uma pessoa que sente poder e autoridade para servir ao Senhor com alegria. Eu vou repetir, é poder. Você não se sente impossibilitado diante das circunstâncias. Você sente que o poder de Deus está em você. Eu estou resistindo à palavra empoderado, mas vou utilizá-la. Não é propriedade de grupos que estão utilizando e que são profanos. É do vernáculo, é da língua portuguesa. Você se sente empoderado pelo Espírito. Você está habilitado para operar sinais e maravilhas ou para realizar outras obras de acordo com o chamado que Deus te concedeu. Para vivenciar a vida de Cristo, você sente o poder do Espírito para ser imitador de Jesus, para buscar a imagem e a semelhança de Jesus, para buscar a plenitude da vida de Jesus. Você sente esse poder que vai te santificando de glória em glória e vai te dando toda a condição de realizar aquilo que ele te mandar. Número dois, você vai demonstrar fruto, o fruto do Espírito. Dê uma olhada lá depois na sua Bíblia. Paz, alegria, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Tá bem? Você vai mostrar que você é diferente. E é diferente por causa do fruto. Ah, mas eu sou assim mesmo. Como eu tenho dito para vocês em vários sermões, eu sou a Gabriela. Nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim. Pode morrer, vai para o inferno assim. Pode morrer e vai morrer duas vezes ainda. Vai morrer essa morte física e depois vai morrer a outra morte, a segunda morte. Vai morrer junto com a obra de Gabriela que vai passar, com Monteiro, com Jorge Amado que vai passar. Tudo vai passar, só vai permanecer a palavra do Senhor, palavra eterna que é Jesus. Então, se você não quer mais ser Gabriela, você tem que clamar hoje: Senhor, se eu sou sisudo, se eu sou de cara feia, se eu sou isso, se eu sou aquilo, muda o meu ser. O sinal do batismo no Espírito Santo é demonstrado pelo fruto, porque é pelos frutos que nós somos conhecidos, que nós somos conhecidos. E o fruto do Espírito é uma relação que está ali. São, né? Mas como está no singular, o fruto diz respeito a um conjunto de elementos. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade. Vai lá. E terceiro, você só é batizado no Espírito Santo se você recebeu dons espirituais, ferramentas. Há uma lista de dons espirituais. Eu não estou falando dos ministérios da igreja. Isso também vai acontecer. Mas eu estou falando de dons. Discernimento do Espírito, dom de línguas, interpretação de línguas, discernimento no Espírito, profecia, cura. Vai lá na lista de dons do Espírito, tá bem? Só acessar no seu celular, dons do Espírito. Aí, esses três elementos, poder, o fruto do Espírito e os dons do Espírito, caracterizam que alguém foi batizado. E o novo nascimento? O rio de água viva que flui do interior se caracteriza por três coisas: uma nova visão, uma nova perspectiva de ação. Não adianta só ter a visão. Uma nova perspectiva, um novo projeto de viver, uma nova razão para viver, para atuar, um novo modo de viver, um novo modo de operar, de realizar. E terceiro, você vai ter Jesus como Senhor. Deus o sabe porque ele está fazendo isso, mas hoje é tarde de rebuliço. Eu tenho certeza disso. Se ele me fez lembrar tudo isso, é porque ele está operando agora. Certamente nós vamos chegar esse mês aos 4 mil seguidores. Então Deus está fazendo agora. Depois de ler a palavra e fazer essa observação que nada tem a ver diretamente com o texto, mas tudo tem a ver com relação a Deus renovar a sua aliança, porque a grande renovação da aliança de Deus conosco a partir de Jesus vem no novo nascimento. Escrever as tábuas da lei significa escrever a sua vontade no nosso coração. Renovar a sua aliança só através do novo nascimento e do enchimento do Espírito Santo. É isso que vai gerar em você a santidade. Essas festas que eles celebravam, claro, diz respeito a um povo, a uma cultura, a um aspecto também cerimonial que está aqui no texto, entre o versículo 18 e 28. Nós não vamos observar as festas da mesma maneira, da mesma forma, mas nós vamos observar a plenitude do conteúdo dessa festa, que é o quê? Não aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Apareça diante dele com uma nova visão, com um novo projeto de vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E reconhecendo a Ele como Senhor. Isso são as suas mãos cheias. Ontem eu vi uma coisa, é difícil me escandalizar, porque é cada dia uma loucura nova. A palavra é essa. Mas ontem eu fiquei aterrorizado. Quando antes de começar a vigília com a minha esposa, eu vi uma campanha na televisão, passando assim, eu vi uma campanha como se fosse uma libertação do mal à meia-noite. A libertação do maligno à meia-noite. Mas era uma coisa impressionante, horripilante. Isso deve ser um novo projeto que essa comunidade está fazendo agora, para realizar o que eles acreditam lá. Mas se você vê, é tenebroso, de tanta falsidade, não testifica em nada com a obra de Deus. Nada, nada, zero. Ah, mas pastor, tirar a obra maligna, importa que seja meia-noite ou às 11? Não, não é isso não. Você percebe claramente uma estratégia de marketing. É horripilante como a igreja está sendo enganada num grande canal de grande alcance. E chamados de neopentecostais, ainda temos que aguentar isso. Mas o conteúdo é: ninguém compareça de mãos vazias, ou seja, apareça diante dele com uma nova visão, um novo projeto de vida e reconhecendo o seu senhorio. Isso sim é a festa que ele aguarda. E ele promete te proteger do ataque do inimigo, expulsar qualquer adversário da tua presença, não é preciso de nada dessa falsidade toda. E eles iam 3 vezes por ano e ofereciam, segundo toda a orientação da Páscoa, o pão sem fermento, que representa uma fé não artificial, não fermentada, ou seja, uma fé que tem aparência de uma coisa, mas na verdade é só inchaço, é só aparência, mas de fato não é a substância que está ali, a substância do amor a Deus, a substância da aliança com Deus, a substância da verdadeira fé e da santidade de Deus. Então eles foram chamados para trazer o melhor das primícias à casa. Leve a ele o melhor das suas primícias, tanto com relação ao novo nascimento, que eu já falei, nova visão, novo projeto, Jesus como Senhor, e Ofereça o melhor das suas primícias com o poder do Espírito Santo, com o fruto que muda o seu caráter, o seu jeito de ser com a sua esposa, com seu esposo, fruto do Espírito com seu filho e filha, e com as pessoas que te cercam, e com os dons espirituais. Ofereça o melhor das suas primícias. Então, todo esse contexto do que eu falei para vocês está dentro desse conteúdo, é o mesmo conteúdo. O elemento diferenciador está no resplandecer da face de Moisés, tamanha intimidade com Deus, tamanha amizade com Deus. Ele ficou 40 dias e 40 noites nos fazendo lembrar e apontando, sinalizando, demonstrando o que Jesus iria fazer de modo cabal, muitos séculos depois. Ele também ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Como aconteceu? Obra sobrenatural de Deus. Não tem explicação racional. A razão não consegue explicar. Deus fez isso. Se nós formos avaliar do ponto de vista humano, não tem como. Mas você não pode olhar só do ponto de vista humano, você tem que olhar do ponto de vista sobrenatural. Deus operou e ele ficou lá. Quando desceu, o rosto dele brilhava de forma tão resplandecente que até assustava as pessoas que estavam ao redor. O rosto dele resplandecia e ele tinha até que cobrir com o véu. Ele tirava o véu para falar com Deus e depois colocava o véu para falar diante do povo, porque eles ficavam com medo que a presença do Espírito Santo faça o nosso rosto resplandecer através do nosso convencimento do pecado, da justiça e do juízo, do verdadeiro arrependimento e novo nascimento, e do batismo no Espírito Santo com poder, fruto e dons. Irmãos e irmãs, o resumo que preparei é esse. As segundas tábuas da lei. Esse capítulo é apresentado a partir das segundas tábuas da lei, já que as primeiras tábuas foram quebradas ao pé do Monte Sinai por Moisés, quando viu a idolatria do povo de Israel com o bezerro de ouro. A seguir, Yahvé renovou a aliança nesse capítulo. Yahvé renova a aliança. Renova a aliança. Olha um momento de renovação aqui. Olha um momento aqui de renovação, de reforma, onde não foi preciso quebrar tudo. Olha uma exceção aqui. Momento de renovação, de reforma. Yahvé renova a aliança e exorta quanto à infidelidade do povo. Não sejam infiéis. Não se misturem com o povo da terra onde vocês vão entrar. Não aceitem os deuses deles. Não deixem seus filhos casarem com as filhas deles. Porque quando as filhas deles se prostituírem cultualmente, prostituição cultual, tá bem? Adorando outros deuses, elas poderão levar os seus filhos a pecarem também. Isso aconteceu, infelizmente. Eu já antecipo para quem não conhece nada. Lá na frente, quando eles entraram na Terra Prometida, Deus tinha falado para não fazer aliança, mas infelizmente a outra geração que veio, e entrou na Terra também foi infiel. Mas o Senhor, nesse momento, nesse capítulo 34, renova a aliança e exorta quanto à infidelidade, ou seja, chama para o caminho: não sejam infiéis, povo de Israel. E eu digo agora: não sejamos infiéis, povo do Senhor Jesus, Israel de Deus também. A narrativa continua com a palavra sobre as três festas. E termina com o rosto de Moisés resplandecendo, como eu mencionei Agora, depois você pode estudar cada festa, maravilha, glória a Deus. Mas há uma ideia, a ideia, um conteúdo fundamental. Consagre a sua primícia, o primeiro e o melhor da sua vida para Deus. Agora, não deixe ninguém te enganar fazendo isso se transformar só em dinheiro. Existia aqui uma forma de oferta também. E existe sim também uma forma de oferta. Ontem convidei a igreja, olha, quem quiser louvar o Senhor, trazendo oferta de gratidão, aleluia, glória a Deus. Podemos louvar dessa maneira, mas o que está se fazendo é espoliar o povo hoje em dia. Já se fez no passado e está se fazendo no presente. A narrativa continua com isso, com a palavra sobre as três festas que nós podemos entender: a Páscoa, a festa das tendas, do início do plantio e do final da colheita. Tá bem? Três vezes por ano eles tinham que ir se reunir para celebrar e oferecer o melhor. E nós, não três vezes, mas todos os dias, oferecermos o melhor das nossas vidas para Deus, em termos de tudo que eu compartilhei. Nova visão, novo projeto, Jesus como Rei soberano sobre as nossas vidas. Poder de Deus manifesto nas nossas vidas, o fruto do Espírito transformando o nosso ser, o nosso caráter, o nosso modo de ser, de agir, de pregar, modo de viver, modo de realizar, que a gente chama de modus vivendi, modus operandi. Tá bem? Palavra sobre as três festas e termina com o rosto de Moisés resplandecendo. A minha oração nessa tarde é para que no início de novembro, nesse momento de celebração da reforma protestante, o rosto de cada um dos irmãos e irmãs, de qualquer denominação genuinamente cristã, esteja resplandecendo pela santidade do Senhor. E eu dizia a uma líder da igreja que vai começar a fazer um trabalho de treinamento de liderança em São Paulo, agora na nossa igreja, Assembleia de Deus, Galileia. Ela vai começar esse trabalho com o olhar, o acompanhamento abençoador do nosso presidente. E a presença de irmãos e irmãs que vão estar lá fazendo esse preparo, só para você saber, depois de um ano de treinamento, nós estamos para levantar e consagrar 12, 13 diáconos, diáconos e diaconisas, porque a palavra vai santificando, o Espírito vai movendo, vai enchendo, vai transformando. Ah, eles estão prontos? Não. E eu não estou pronto, nem eu não estou pronto. Mas estão começando a se aprontar. O rosto está começando a resplandecer. O rosto está começando a resplandecer. E quando eu perguntei ao Espírito Santo, Senhor, qual é o critério? Porque eu vejo diferença entre eles no estágio em que estão. O Espírito me falou, é para celebrar desde o novo nascimento deles até esse momento. O critério é esse. Além daqueles critérios para o diaconato, que a Bíblia aponta, eu perguntava sobre qual é o momento exato para levantar esse ou aquele, esta ou aquela. E o Senhor me disse: esse momento é celebrativo, é para celebrar tudo que eu operei na vida deles, desde a salvação, o novo nascimento, até o dia da sua consagração, da consagração deles e delas. Então, louvado seja Deus, porque nós vamos começar isso em São Paulo também, agora. Bem, dando sequência ao texto, os 9 primeiros versículos tratam da renovação da aliança. E que, em nome de Jesus, hoje seja o dia da renovação da aliança para muitos que estão começando conosco, entrando nesse grupo que deve chegar agora a 4 mil seguidores permanentes. Moisés, mais uma vez, apresenta-se perante o Senhor como mediador entre o Criador e o povo de Israel. Exatamente como Jesus fez, só que Jesus fez de modo pleno e absoluto, porque ele é plenamente Deus que se fez plenamente homem. Moisés foi um mediador entre Deus e Israel e um apontamento maravilhoso, um sinal maravilhoso na história de Israel, daquilo que Jesus iria realizar, perdão, em relação a toda a humanidade, a Israel, a casa de Israel e a toda a humanidade. Então Moisés mais uma vez se apresenta na figura daquilo que Jesus vai realizar plenamente, ou seja, mediador entre o Criador e a humanidade. Aqui, Criador e o povo de Israel. Jesus, Criador e toda a humanidade. Contudo, dessa vez, vai ao monte sozinho. Deus mandou ele sozinho. Deus ainda estava irado com a história do bezerro de ouro. E uma vez que a glória dele se manifestasse, depois desse pecado cometido, era melhor que nada nem ninguém se aproximasse para não ser consumido. Era um momento especial, novamente, da manifestação da lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma. Portanto, ele foi ao monte sozinho. O Senhor se auto-revelou a Moisés. Diálogo permaneceu entre os amigos. Deus e Moisés, amigos. Que coisa, hein, irmãos? Irmãs, nós temos que buscar isso, sermos amigos do Senhor. O nosso Senhor, que é o Senhor da misericórdia, descrito no versículo 6. E essa misericórdia do versículo 6, traduzida literalmente do hebraico, é hesed, que denota a fidelidade da aliança e a sua devoção ao seu povo. Ou seja, o nosso Deus de misericórdia, na verdade o texto está dizendo assim, ele é o Deus da misericórdia, sim, mas ele é o Deus da fidelidade. Da bondade e fidelidade. Duas palavras podem ser traduzidas por esse termo hebraico. Fidelidade e bondade. Desemboca no quê? Na misericórdia. O nosso Deus é um Deus que é fiel na aliança. Ele não quebra o relacionamento. Nós é que quebramos, irmãos, e não vamos mais quebrar em nome de Jesus. Não quebre mais em nome de Jesus. Não importa a circunstância, não quebre em nome de Jesus. Se as pessoas ao seu redor falharem, não quebre aliança com Deus. Se os líderes falharem, não quebre. Irmãos aqui da igreja, se eu falho, não quebre. Se os outros dois pastores falharem, não quebre. Se os futuros diáconos falharem, não quebre, irmãos e irmãs da igreja. Nada seja motivo para quebrar a aliança que nós temos com Deus. Porque assim como Ele é a fidelidade e a bondade e a misericórdia, nós também temos que ser fiéis a essa aliança e bondosos e misericordiosos para com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem gente que é dura, impiedosa com o erro do outro. Preste atenção, minha irmã, meu irmão. Você que é impiedosa, não tem piedade com o erro do outro ou da outra. A palavra em Mateus diz assim: feliz é aquele que é misericordioso. Esse que tem misericórdia do pecador, esse vai alcançar a misericórdia. Seja ele um diácono, seja um presbítero, seja um pastor, seja um líder de ministério, seja até uma pessoa ainda não convertida. Se você tem misericórdia e ama e quer dar vida pelas pessoas, muito bem. Se você é impiedoso ou impiedosa no julgamento para as pessoas, essa será a medida do seu julgamento. Porque na medida com que julgares, dessa mesma medida será julgado. Com essa mesma medida será julgado. É claro que nós temos que ser proféticos. É claro que nós temos que anunciar a verdade. E anunciando a verdade, obviamente, nós demonstramos o que é engano. Sim, mas isso tudo sem perder a misericórdia. O Senhor se auto-revelou como o Deus do diálogo. Um Deus amigo de Moisés, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de fidelidade. E manteve a aliança. E aceitou a devoção do seu povo. Por causa do seu amor e de sua fidelidade, Deus não abandonou o povo de Israel, mas habitará sempre entre o seu povo. O povo verdadeiramente fiel a ele, seguidor dele, que o tem como Senhor, ele habitará com esse povo sempre. E hoje ele habita em nós, fazendo das nossas vidas o tabernáculo, a morada. Tanto que ele não abandona a aliança, que ele veio morar dentro de quem o aceitou como Senhor e Salvador. E para que ele habita em nós? Para nós desprezarmos a prostituta ou o ladrão, ou para nós condenarmos alguém da igreja que cometeu um pecado? Não, meu irmão. É para você ser como Deus, bondoso, bondosa, fiel, misericordiosa, misericordioso, meu irmão. Isso é fruto do Espírito Santo. Deus não abandonou a aliança, Deus não abandonou seu povo, mas veio habitar entre nós, lá no deserto, no tabernáculo, com Jesus tabernaculando entre nós, ou habitando entre nós, Deus conosco, e agora através do Espírito Santo, tabernaculando dentro de nós, fazendo das nossas vidas o seu tabernáculo. E nós não somos perfeitos. Não sei se você já alcançou a perfeição em Cristo. Eu ainda não alcancei. Mesmo assim, eu sei que Ele habita em mim. E isso me faz ser misericordioso com as pessoas e entender que elas estão, como diz o pastor Jessé, em processo. Ah, mas alguém com tantos anos? É. Às vezes é com poucos meses, às vezes é com muitos dias, às vezes é com poucas semanas, às vezes é com muitos anos. Acontece, irmão, situações A ou B. Davi já era rei de Israel, não era mais o menininho Davi que vencia os animais e que pastoreava ovelhas. Não era o Davizinho que venceu, o jovem que venceu o gigante. Não, não era aquele que estava para ser ungido. Já era rei de Israel, já tinha feito conquistas. E caiu. Num pecado. E tendo caído num pecado, foi até a presença do Senhor. E tomou uma decisão. Ele entrou num lugar que colocava a situação no seguinte termo: ou o Senhor me limpa do meu pecado, me lava das minhas culpas, me transforma a vida, me perdoa, ou o Senhor, por favor, me perdoa, ou eu não consigo sair daqui vivo, eu não vou sair daqui vivo. Também se eu saísse daqui vivo corporalmente, eu estaria morto espiritualmente. Então a situação era essa. É assim que você tem que entender cada pessoa. Queridos, queridas, a primeira perícope encerra-se com um pedido maravilhoso de Moisés: perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Aleluia. Na segunda parte do capítulo, o Senhor, rico em misericórdia, é o desejo e a oração por você, minha irmã, meu irmão, retoma a aliança, promete operar maravilhas para com Israel, assim como ele promete operar maravilhas para conosco, e lançar fora da presença deles os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vejam, seis povos, o número do incompleto, o número do imperfeito, o número que caracteriza seis, três vezes, caracteriza Satanás, o anticristo. E aqui são seis povos que Israel teria que enfrentar. Cada um deles representa, tem um aspecto que você pode estudar depois. Tem um elemento de malignidade que nós temos que enfrentar. Mas não dá para entrar nisso agora. E hoje o povo de Israel não tem seis povos, não. Hoje são 12 nações, grandes nações. 12 grandes, tem umas pequenas, menos expressivas do ponto de vista bélico, não tão bem armadas para destruir Israel, mas há pelo menos 12 nações prontinhas, desejosas de derrubar o Estado de Israel, mas não vão derrubar. Assim como esses seis não derrubaram, os seis duas vezes não vão derrubar também. Pois dá uma olhada lá no mapa e você vai me entender. Entretanto, há uma ordem para abandonarem a idolatria, em particular. Abandonem a idolatria, não se contaminem com a idolatria. Os postes de Astarote, a deusa cananeia da fertilidade, que ficava ao lado de Baal, uma outra divindade, que era por eles chamado também de Senhor. Baal também tem esse significado, né? Um falso, uma falsa divindade denominada como Senhor. Senhor do quê? Era um nada. Não deveriam cair em nenhuma idolatria, nem árvores ou postes pseudo-sagrados que representavam esses falsos deuses e eram abominação ao Senhor, nem qualquer tipo de prostituição cultual. E não deviam fazer para si deuses fundidos. E também serve hoje, irmãos, me ouçam, você, irmão de uma tradição católico-romana, não é para se dobrar nem diante dos líderes da igreja, dos santos, com imagem de escultura. Não falo isso para o seu mal, é para o seu bem. É para a sua salvação. Deus não se agrada, não importa que seja uma mulher tão expressiva como a mãe do Senhor Jesus, não importa se é uma outra pessoa tão importante da igreja primitiva ou depois da história da igreja, Deus não aceita nenhuma imagem de escultura. E nós não devemos fazer para nós. Ah, mas nós não adoramos, nós veneramos, me disseram os meus amigos, freis, padres, tenho amigos que foram em lançamento dos meus livros. Nós não adoramos, mas veneramos, mas eu os fiz também ver, compartilhei com eles, era uma troca de ideias onde eu pude dizer, mas desagrada a Deus, mesmo venerar, mesmo honrar, honre sem fazer imagem de escultura. E muitos pensaram, muitos pararam para pensar, tenho certeza disso, e continuam pensando. Assim como eles me fizeram alegações pertinentes acerca do cristianismo e dos protestantes e dos evangélicos, que eu também pensei. Isso é importante no diálogo. Na terceira parte, irmão, finalizando, o Senhor traz à memória a guarda das festas solenes, que eu já comentei, já destacadas no capítulo 23, entre os versículos 14 e 19. Em último lugar, o capítulo trata do sinal maravilhoso ocorrido com Moisés, quando ele desceu do monte do Senhor. O seu rosto resplandecia. Desceu do monte do Senhor e o seu rosto resplandecia. Desça do monte do Senhor, ou seja, do seu momento de comunhão com o Senhor, de modo resplandecente. Faça da sua comunhão com o Senhor tão intensa, que o seu rosto resplandeça, que isso aconteça em nossas vidas. Tamanha comunhão que Moisés tinha experimentado diante do Senhor e do esplendor da glória do Senhor, que o rosto dele resplandecia. Essa amizade que temos que buscar. O povo admirava e temia, sendo assim, quando falava com o povo, cobria o rosto com o véu. Quando falava com o Senhor, tirava o véu. E assim ocorreu durante um tempo, por causa da glória do Senhor sobre a vida de Moisés. Finalizando mais um capítulo agora com as aplicações, eu tenho três aplicações para encerrar. Em primeiro lugar, como líderes espirituais ou como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, do povo do Senhor, do povo de Deus, estejamos prontos para subir ao monte ou à presença, monte, à presença do Senhor, tá bom? Não precisa subir o um monte necessariamente, porque Jesus mesmo disse que haverá um tempo, haveria um tempo em que não se adoraria nem nesse monte, nem em outro monte. Os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Já chegou há 2.000 anos atrás. Então não precisa escalar o um monte. Se der para ir num monte abençoado, como nós aqui temos muitos, muito bem. Mas se não der, não se preocupe, você que está num lugar que não tem monte. O que você precisa é da presença do Senhor. E chegando à presença do Senhor, tenha como objetivo renovar a aliança e fazer uma amizade tão íntima com Ele, como seguidor de Jesus, que você resplandeça em glória. Como irmãos e irmãs, e sejamos prontos para buscar a presença do Senhor, objetivando renovar a aliança entre o Senhor e cada um de nós. Em segundo lugar, não admitamos, nem façamos concessão alguma a qualquer forma de idolatria, que é a abominação ao Senhor. Hoje, eu não vou repetir tudo o que tenho falado. Só quero dizer uma coisa, que idolatria não é só com imagens de escultura. Só isso. Há outras formas de idolatria. Basicamente, travestidas de egocentrismo. Ou vestidas, se você preferir. Tá bem? Geralmente, o eu no centro da vida, centrado, toda a sua vida egocêntrica. Só pensa em você, não pensa em Deus, não pensa no próximo, não pensa na natureza, não pensa no cosmos, não pensa no bem-estar dos outros, não pensa em nada, só pensa em você. Então isso é idolatria. Tá bem? Só isso. Há milhares de formas de idolatria. Os evangélicos, de modo geral, gostam de apontar para a idolatria dos católicos com imagem de escultura. Mas é bom a gente ouvir deles também, acerca da idolatria que nós temos também, do egocentrismo, do individualismo, do humanismo. Seja na sua vertente liberal, capitalista, na idolatria do capital e na morte dos pobres, e que danem-se os pobres, morram mesmo, uma hora eles têm que morrer, todo mundo tem que morrer. Tem um imbecil que outro dia disse isso. É verdade que todos nós vamos morrer, mas não é porque todos nós vamos morrer que nós vamos nos omitir diante da possibilidade de fazer o que pudermos para que as pessoas vivam plena e abundantemente. Como é que um ser humano pode dizer, todo mundo vai morrer mesmo, então morre agora? Isso não é nem humano, não é nem humanismo isso. Isso é outra coisa. Que eu não consigo nem caracterizar, uma bestialidade. E eu não estou tomando partido político A, B, C, D ou E. Rompi com isso. Mas estou dizendo, nós precisamos ouvir a crítica também, seja na vertente liberal capitalista. A idolatria do capital e a morte dos pobres, seja na vertente socialista, opressora, negadora explícita de Deus como Senhor, ou negadora sutil, permitindo agora que se celebre, desde que o sistema não seja questionado. Isso não é humano também. Isso é outra bestialidade. Humano não pode pensar assim. Irmãos, o ano que vem nós temos que decidir. Pensem muito bem para não cair nessas coisas, de um lado ou de outro lado. Em terceiro lugar, busquemos tamanha intimidade e amizade com Deus, de tal maneira que a nossa vida resplandeça como a glória do Senhor. A minha oração agora, depois de denunciar profeticamente essas questões, é preciso ser dito. E eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para o meu rei. E o meu rei denuncia. E como ele vive em mim, ele denuncia em mim e através de mim. Assim como nós fizemos isso também, busquemos tamanha intimidade. Assim como o Senhor nos fala ao coração para renovar a aliança, ele também nos fala ao coração para não aceitar nenhum tipo de idolatria, seja explícita, seja implícita, mas busquemos tamanha intimidade, tamanha amizade com Deus, de tal maneira que a nossa vida resplandeça como a glória do Senhor. Ah, igreja, se levante! Igreja, se levante! Igreja, levante-se! Para renovar aliança com Deus e amizade com Deus e resplandecer no Senhor em santidade. O primeiro dessa fila tem que ser eu, o pior dos pecadores, juntamente com o apóstolo Paulo. Eu sei que eu sou mil, um milhão, um trilhão de vezes pior do que ele. Mas como eu não posso alterar o versículo bíblico, então pelo menos eu quero me aproximar o máximo possível dessa declaração dele. Eu, o principal dos pecadores, o primeiro dessa fila, quero ser eu a renovar a aliança e a buscar a presença do Senhor. Que nós resplandeçamos nessa tarde e que nós entremos nesse mês de novembro buscando essa amizade sincera, a glória do Senhor, a renovação da aliança, a reforma, e rejeitemos toda a idolatria, de uma ou de outra forma. Mas todos nós, cristãos, de verdade, pentecostais de verdade, agora falo com os irmãos assembleanos. Está na hora de restaurar o verdadeiro pentecostalismo da igreja primitiva, menos ligado a usos e costumes e mais cheios de poder, de unção, de oração e de realização missionária. As outras coisas, o Espírito vai fazendo, vai moldando, vai ajeitando, vai colocando no lugar as normas de comportamento. Ele vai dando a diretriz para cada detalhe em cada vida de cada um de nós. Mas o que nós precisamos é do poder do Espírito Santo para orar, poder do Espírito Santo para madrugar em oração, passar tempo em oração. Nós precisamos é da palavra do Senhor, nós precisamos do poder do Senhor, nós precisamos de um verdadeiro, um novo nascimento que nos segue para a visão que tínhamos e que nos faça enxergar a vida sob outra perspectiva. E nós adotemos um novo modelo de vida e nós tenhamos a declaração de que Jesus é o Senhor. E cheios do Espírito Santo, nós possamos então ser revestidos do poder de Deus para curar os enfermos, para sarar as feridas. E quando eu falo enfermos agora, é enfermos de alma, enfermos do corpo, enfermos em todos os aspectos que alguém pode estar enfermado, adoentado. Nós nos levantamos então com poder para sarar as feridas, cheios de poder, mas também cheios da doçura do fruto do Espírito, cheios de poder, mas cheios da doçura do Espírito, moldando nosso ser para que, na maior parte do tempo, não seja a denúncia que nos caracterize, mas sim um anúncio. Quem sabe, em mais de 90% do nosso tempo, quem sabe até em 100%, o anúncio seja a doçura da nossa vida. E só anunciando, a denúncia se fará por extensão. Anunciando docemente o evangelho da salvação, a denúncia se faz automaticamente, através da palavra. E que nós sejamos mais do que empoderados e ternos. Nós sejamos também revestidos de dons espirituais para realizar a missão para a qual fomos chamados. Que isso aconteça na vida desses 4.000 irmãos, aproximadamente. Vou aguardar ainda a estatística da missionária Vívia, um grande abraço, irmã. Já estou com saudade de um bate-papo. Já uns 15 dias não nos falamos, né? 15 e pouco. Acho que a última vez você falou com a pastora. Grande abraço. Vou aguardar as estatísticas. Mas que aproximadamente 4 mil irmãos comecem, e comecem, e comecem, e se espalhem, e se espalhem, e se espalhem para reformar a nação, particularmente a igreja. Espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Para isso Deus me levantou. Porque ser metodista não é pertencer a uma igreja. Wesley morreu anglicano. A igreja metodista nasce nos Estados Unidos, ele sabe disso. Mas por ocasião da independência americana e ele voltou para a Inglaterra, é claro que ele não poderia estar consentindo totalmente, mas sabia do processo, sabia que o processo era irreversível. E sabia que esse movimento era intenso demais. A única coisa que ele temia era o seguinte: eu não tenho medo que o movimento movimento metodista acabe, não tenho. Tenho não. Eu tenho medo é que a chama do Espírito se apague. Quero repetir também essa frase. Muitos homens marcaram minha vida. Agostinho, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Boaventura, São Francisco de Assis. Nós falamos são em relação à palavra santo, ou seja, separado, diferenciado. Muitos, muitos. Santo Inácio, que deu a vida. Tanta gente especial. Não vou fazer uma imagem. Não vou pedir nada para eles, que estão mortos, aguardando a ressurreição do último dia. Mas aprendi também com Wesley, com Lutero, com Wesley. E com Wesley aprendi uma coisa: eu não tenho medo que nenhum movimento que Deus levantou acabe. Mas um medo só ainda me acompanha: é que a chama do Espírito Santo na igreja se apague. Mantenhamos a chama acesa no altar. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, a consolação, o poder, o fruto, os dons do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre nós permaneçam, mantendo a chama acesa no altar, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.